Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. E sejam bem-vindos a mais um Checkpoint. Dessa vez iremos falar sobre os jogos que jogamos durante o mês de julho. E eu estou aqui, eu, Jomon, estou aqui com o Mario e com o Lucas. E quem quer começar? Começa aí, Lucas. Tá, eu acho que eu começo então. Muita coisa que eu acabei jogando, na verdade, são coisas que eu já comentei em outros checkpoints. Então, só pra dar uma passada geral, eu continuei jogando um pouco de Overwatch, continuei jogando um pouco de Apex Legends, Super Mario Maker 2, que no último checkpoint ele tinha acabado de lançar e não tinha aproveitado tanto. Vira e mexe também um pouquinho de Taiko, enfim. Muitas das coisas que eu citei antes, que são jogos que você consegue... que não tem uma história, que você joga muitas vezes, continuei jogando. Agora, sobre jogos novos... O principal que eu quero comentar aqui, que foi o que me rendeu aos jogos gachas, finalmente, é o Dragalia Lost. E o que eu tenho a dizer é que parece que eu fui rendido pelo jogo, eu não sei. Eu nunca tinha jogado antes que eu precisava toda hora pegar o celular e aproveitar vários pontos do dia pra continuar fazendo as coisas. Porque o Dragalia Lost tem um certo tempo que você pode jogar com estamina, então sempre que aparece uma notificação lá, ah, sua estamina está completa, eu já sinto que eu preciso pegar o celular e jogar e aproveitar aquela estamina. É, isso é um componente básico dos jogos mobile, né? Eles querem o tempo todo que você volte a jogar, então fica enviando notificação mano, isso é um problema na realidade. É, então, eu nunca tinha jogado tanto jogo de celular. Então, eu tô passando pelas primeiras experiências do que é jogar um gacha nesse estilo. Uhum. E o que eu tenho a comentar de principal é o gacha em si. A vontade de tirar um personagem de 5 estrelas é muito grande. Quando você tira, parece que é uma explosão, assim, de felicidade. É um negócio que vicia, de fato. É horrível saber que tem gente, inclusive eu, que é meio que começa a se escravizar por causa disso, né? posso falar, eu acho que o Dragalia Lost ele faz isso muito melhor que outros jogos... É, a animação de sair um personagem, né, aquele videozinho, toda a transição e a música empolgante, né, eu acho que torna isso mais divertido. É, você rolar o personagem faz parte da diversão, né, não é ter o personagem em si. Mas é a diversão porque aquela coisa, né, The Guy Lost ele tem muito... Ele tem, eu não lembro quantas vezes ele pode avisar que vai sair um 5 estrelas, né? Mas, tipo, quando fica colorido, ou se não o céu brilha, ou quando vai sair vira colorido, ou quando o bicho cai vira colorido, ou quando o bicho abre ele vira colorido. Então, tipo, e aí esse colorido seria o transformar em 5 estrelas. É tanto momento que você fica, tipo, na adrenalina... É uma experiência que eles criam pra sair um novo personagem. É, e no Dragalia Lost eu acho isso muito bem feito. Não, é muito maneiro. Quando você vai fazer rolar 10 personagens, já aparecem uns dragãozinhos segurando o ouro e o arco-íris. Cara, você já começa a ficar, caralho, quem será que é, sabe? Quem será que é do evento? Você já fica desejando, né, os caras. Caem 10 itens, né, caem 10 referências e os que são ouro você sabe que vai ser alguma coisa muito boa, né? É, e eu vou falar que eu não joguei outros gachas, mas eu tô achando esse bem generoso no geral. Eu já cheguei a utilizar todo o recurso que eu tinha, já fiquei bem pobre assim, mas tipo, em 2 semanas eu já tinha recuperado boa parte. Ainda mais que tem eventos, agora tá tendo um evento de verão que eu tô fazendo umas quests seguidas. Aí parece que eles... O Dragalia Lost, em comparação com o Fire Emblem Heroes, ele é mais generoso. Assim, eles falam bastante, tipo, que parece que a Nintendo dá uns cutucão na Sai Games pra eles darem mais coisas, assim, liberar e deixar as coisas mais baratas também. Ah, tem quest específica no Dragalia Lost pra você farmar dinheiro, né? E farma bastante. Eu acho que esse ponto é bem equilibrado. Uma coisa que eu tenho a reclamar, que o Jomon Yoff comentou comigo faz um tempo e é verdade, é que esse jogo tem muita coisa pra fazer. Então se você pega ele e você, eu quero aproveitar tudo que eu tenho nesse momento pra ser otimizado o que eu vou ganhar no jogo. Primeiro, você tem que fazer quests. Segundo, você tem que ir numa cidade gerenciar um monte de coisa. Terceiro, você tem que dar itens pros dragões pra eles ficarem felizes. Cara, é muita coisa. Então, se você quer só pegar o celular e jogar um pouquinho pra aproveitar, você vai olhar o relógio e passou, tipo, meia hora, 40 minutos. Aí você, caraca, é muito difícil ficar toda hora do dia pegando e fazendo tudo isso. E eu não vejo isso como um problema, na realidade, eu vejo como um ponto forte do jogo, né? Quando você vai elaborar esse tipo de jogo, eu acho que eles pensam no game design como um jogo completo, e acho que como eles querem atingir outros tipos de mercado, especificamente o chinês, que a galera é muito mais assídua jogando, isso eu acho que é planejado, na realidade. E, putz, eu gosto de ter bastante coisa pra fazer no jogo, de verdade. É bem divertido esse jogo, por causa disso. Então, o meu é o ponto exatamente contrário. Eu joguei quando lançou, parei. Aí eu voltei na época que teve um evento de Fire Emblem, que foi um tempo atrás. E aí nisso eu joguei mais assiduamente, joguei durante, sei lá, umas 3, 4 semanas, né, um mês. E eu parei justamente por isso, porque tipo, no Fire Emblem Heroes, às vezes eu só entrava, faz um negócio ali que é automático, então eu só tenho que ficar dando ok e eu não preciso prestar muito mais atenção que isso. E aí no Dragon Ball, acho que quando eu vou, o evento, se eu quero se eu quero estar bem atualizado, assim, eu quero conseguir as coisas em dia, eu vou ter que jogar, vou ter que olhar pro celular e ter que jogar. E não só deixar nos modos automáticos. Então, exatamente, porque eu ficava muito tempo olhando pro celular, jogando e não jogando as coisas que eu tenho no videogame. Ou se não, tipo, eu gosto de fazer de manhã. Quando eu acordo, vou lá e jogo rapidinho. Eu não consigo, eu saio atrasado da cama porque eu ficava lá tendo que jogar. Eu também, agora você tá falando, tô lembrando agora que eu saía muito atrasado por causa disso. E aí então, não é uma coisa que cabia no dia a dia mais, né? Então, vou comentar aqui que eu tô acordando mais cedo antes de ir pro trabalho pra jogar essa porra. É sério, eu tô acordando tipo uns 15, 20 minutos mais cedo. Porque dá tempo de eu fazer tudo que eu tenho que fazer de manhã e jogar isso aí. Porque as quests que são do evento, elas são cooperativas e você não consegue deixar no automático o jogo. Então eu tenho que de fato jogar. E eu não consigo escovar os dentes jogando, tomar café jogando. Fica horrível. Então eu tenho que separar um tempo a mais do meu dia pra fazer isso. Ah, mas olha só, vendo pelo lado bom, pelo menos você tem um incentivo pra você acordar mais cedo. Mas eu já acordo super cedo, cara. Mas você ainda tá acordando mais cedo ainda. Parabéns, Lucas. 4 da manhã e você já tá na batalha já. Tá na atividade, né? Um trabalhador. Comentando só um pouco sobre o gameplay do jogo em si, eu achei muito bem feito, sabia? Eu achei que eu ia ter muita dificuldade em jogar no celular, ainda mais que eu não sou acostumado a jogar no celular, mas as quests que eu não deixo automático, eu acabei gostando bastante. Achei o jogo até que bem preciso, na real. Eu acho que o legal dele é que se você deixar no automático, você pode se ferrar muito, porque tem armadilhas nas fases, né? Tem momentos que você precisa ter uma estratégia, né? E etc. Você tem que estar ativo no jogo. Então, não é diferente de Pokémon Quest, que você joga automático, né? Você nem consegue controlar isso. Essa parte eu acho bem interessante do Dragalia Lost. E fora que no online você não pode nem colocar no automático, né? Você realmente tem que controlar o personagem. Depende. Então a galera que entra nas quests fica parada lá e dá vontade de socar. pode acabar, né? Mas uma coisa do Dragalia Lost que eu gosto muito é a trilha sonora, porque tem, assim, um monte de música pop japonês e eu acho de uma qualidade, tipo, é fenomenal pra um jogo de mobile. Eu achei que não ia gostar da música, mas de tanto escutar, eu acabei gostando. Eu não sei se por força ou por gosto mesmo. Acaba ficando bem repetitivo, na verdade, né? Depois que você joga muito tempo, assim, então você já acostuma. E as atualizações estão incríveis. Eles fizeram uma atualização de Alliance, que você consegue criar grupos pra conversar por texto. Então eu acabei fazendo um grupo de Jojo ali, e entra um monte de galera e fica fazendo meme de Jojo o tempo todo. E eu acho maneiro essa experiência de poder conversar com outras pessoas nos jogos. Porque é isso que a gente não tá muito acostumado com o jogo da Nintendo, certo? Então nesse aí foi uma novidade pra mim. Eu não sabia disso, eu parei de jogar quando você só conseguia só se comunicar por emoticon, né? Você aqueles mandava stickers lá. Mas eles eram bem eficazes, inclusive. Você entrava e se tinha alguém que era low level no seu grupo, eles ficavam mandando, really? Really? Really? Até você sair. Eu sofri isso aí já, Mario, eu sofri. Uma coisa que me fez desinstalar Dragalia Lost é que ele ocupa muito espaço, cara. Pelo menos na época que eu tava jogando, ele tava ocupando 2 GB, 2,5 GB. Eu acho isso muita coisa. Agora tá mais, é bem então, pesado mesmo. Mas como consigo, eu só tenho ele, né? Então, eu só tenho ele, então pra mim não é um problema, né? Eu não tenho como desinstalar mais coisa do meu celular só pra jogar Dragalia Lost. Então, bom, acabei saindo e provavelmente não vou voltar por causa disso. Se eu fosse escolher um jogo pra ser portado pro Switch, seria ele. Porque ele tem bons gráficos, ele tem uma jogabilidade que favorece você até jogar no controle, sabe? Considerando que Pokémon Quest também foi portado, eu acho que esse jogo se encaixaria bem no Switch. É, até que faz certo sentido, né? Eu não tinha parado pra pensar e eu também gostaria de jogar ele no Switch. Eu acho que só de ter que portar as coisas pra uma tela ao contrário, isso aí já matou que jogo mobile nunca vai ser portado por causa disso. Né? Você tendo uma tela vertical ou uma tela horizontal. Acho que já é isso. Joga já... com o Switch de pé mesmo. Que, alguém falou isso, eu não lembro quem foi agora, se foi com o Pokémon... Acho que foi o Pokémon Masters que perguntaram isso e responderam falando exatamente isso. Ah, a UI é toda diferente. É que considerando os principais elementos do Dragalia Lost, eu acho completamente possível você inverter a tela, simplesmente. A UI no jogo principal não incomoda tanto, ela é bem discreta. Então, dá pra você colocar em landscape ali, fazer, trabalhar ali com a galera. Não é um esforço que é impeditivo. Eu acho que é algum outro motivo que eu não sei qual que é. E Dragalost vendeu bem, muito bem, aliás. Não vendeu bem, mas ele tá naquelas posições mais altas de rentabilidade, né? Então, mano, tem potencial pra ir pra um Switch. Acho que de Dragalost, no geral, era isso. Eu também tô jogando bastante o Fire Emblem Three Houses. Só que... Como a gente tá planejando fazer um cast focado nesse jogo, e eu ainda também não joguei muito dele, eu não vou detalhar muita coisa aqui. O que eu vou dizer apenas é que eu tô adorando o jogo, o que é incrível e muito estranho, porque eu sempre não gostei de Fire Emblem. Se eu conseguir terminar a tempo, se a gente, todo mundo conseguir gravar o cast, vai ser bem interessante isso aí. Então fiquem na expectativa aí. A experiência com jogos desse mês de julho também foi bem resumida, né? Porém, eu consegui jogar algumas coisas e eu tinha me preparado uma lista pra jogar e ela foi meio que pela culatra, eu vou explicar, tá? O primeiro jogo que eu quero comentar é Littlewood. Littlewood é um jogo que já tinha sido prometido há algum tempo, ele abriu uma campanha no Kickstarter, etc. O jogo ele é desenvolvido pelo Shen Yong. Mano, ele é um desenvolvedor único que tá fazendo esse jogo. A campanha ela foi muito positiva, né? Passou várias metas e por um acaso esse jogo ainda vai sair no Switch. Porém, ele ainda tá em desenvolvimento. Ele tá tipo numa fase meio open beta, que o cara ainda tá desenvolvendo. O jogo tá disponível no Steam, no caso eu joguei no Steam. Mas você pode ir jogando e reportando o problema e aí ele vai arrumando, entendeu? Bom, o que é Littlewood? Littlewood é mais um jogo de você gerenciar uma cidade, né? Então você é um personagem que acordou, depois eles dizem que você é um herói que derrotou um vilão. Esse vilão destruiu muita coisa, né? Destruiu vilas, etc. E agora você tem o papel de reconstruí-las. Então você vai lá, com a ajuda de um morador, você vai construindo casas, você vai construindo terrenos, vai construindo espaços... vai criando profissões e bom, se eu pudesse escolher um jogo que é meio parecido isso, acho que o mais parecido com Littlewood é Animal Crossing, porque você também, que nem como se fosse no New Leaf, você também tem a responsabilidade de gerenciar uma cidade, porém ele é mais tematizado e tem alguns elementos diferentes. Por exemplo, você pode construir terrenos, você pode fazer crafting no jogo, né? Então no Animal Crossing tem isso, mas é um pouco mais parecido com Minecraft, né? Você mistura elementos para criar outras coisas, né? E o estilo é pixel art, então ele é bem bonitinho. Para quem se interessar, dá uma olhadinha no Steam, que ele é bem baratinho esse jogo. Acho que ele tá R$28. Vai sair pro Switch aí? Vai. Ele prometeu que vai sair pro Switch em algum momento. Eu não sei se tem data, mas, cara, como tá num open beta, sabe? Ele ainda tá melhorando bastante o jogo... isso pode demorar. Até que eu tenho interesse, na verdade, porque esses tipos de jogos geralmente sugam bastante minha vida e eu desempenho um bom tempo neles, né? Animal Crossing, Stardew Valley, qualquer tipo de jogo que é você gerenciar algum local e construir as suas coisas, acaba chamando a minha atenção. Esse jogo ele mistura bastante dos dois, né? E, bom, você pode até falar de Rune Factory também, porque além de você ter a parte de gerência de cidade, você tem meio que um elemento RPG, né? Então você vai ter que enfrentar inimigos, explorar lugares, esse tipo de coisa, né? E aí pra fazer isso você sempre pode contratar, não contratar, mas pedir ajuda de um morador. Você fala, olha, me acompanha durante o meu dia hoje. E aí ele vai te acompanhar, se você for encontrando inimigos você vai enfrentando também. Ah, isso é bem maneiro. Eu me lembro também justamente o Stardew Valley, que tinha umas cavernas que você conseguia matar inimigos e realmente tem o aspecto de batalha. É bem isso mesmo. E pra um open beta, assim, eu nunca joguei um jogo quando ele tá nessas fases alfa, beta. Você achou o jogo, tipo, você sentiu que ele tava completo? Tinha muito erro quando você jogou? Você jogou muito também? Eu joguei pouco, mas uma única coisa que eu senti é que a história no começo ela simplesmente acontece, né? Não que isso seja ruim, mas eu não sei se isso tava previamente pronto, se isso era o que tava sendo esperado ou se ele só colocou pra galera simplesmente jogar, testar o jogo e contar as experiências, né? Também não é um problema, porque o jogo não tem, sinceramente, uma história. A história são os backgrounds dos personagens em si da vila. Você vai conhecendo, interagindo com eles, você vai ganhando mais afinidade com cada um e cada um vai contando a sua história, né? Então, não é um problema, mas só tem esse ponto que achei que foi cortado pra você ir pra experiência de jogar. E esse jogo tem um detalhe bem interessante, que assim como na Harvest Moon, Stardew Valley, o tempo vai passando, né? Então você tem seu dia inteiro pra concluir suas atividades, só que o tempo, ele não é um tempo cronometrado como se fosse em Stardew Valley e Harvest Moon, que os segundos são, sei lá, minutos e aí o tempo vai passando muito rápido. Cada ação sua consome um tempo. A ação é o seguinte, sei lá, eu falei com o morador, aí uma barrinha de tempo aumenta, entendeu? Ah, é como se fossem turnos no RPG. Eu, sei lá, marretei uma árvore aqui, consumi mais uma barrinha, entendeu? E assim por diante. Eu acho mais interessante assim, porque acho que é uma coisa que me irrita quando eu fui jogar Stardew Valley, é que você começa a correr, aí você vai falar com a galera, você terminou de falar com a galera, já passou quase o dia inteiro, aí você fica, porra, tem que ser mais rápido. É uma corrida contra o tempo em Stardew Valley. Esse jogo é diferente, ele é estratégico, então você fala, tá, o que que eu vou fazer? Vou falar com esse personagem, falar com esse, é como se fosse um RPG, entendeu? Você tá preparando o seu turno e aí você vai vendo o que que você vai fazendo. E, bom, sobre Littlewood, acho que não tem muito o que falar dos elementos. A galera já conhece muito bem esse jogo, né? Se você entra no jogo, você já tá bem familiarizado. Se você já jogou Stardew Valley, Animal Crossing, Harvest Moon, etc. Ele é bem mais parecido com Animal Crossing, porque os moradores vão chegando e às vezes você quer um tipo de morador ou outro, eles vão criando estabelecimentos, né? Mas depois ele vai ficando mais parecido com Harvest Moon e Stardew Valley, porque depois que você tem os moradores, você vai querer interagir com eles e criar uma rotina, né? E óbvio, você também pode namorar no jogo, ter um tipo de relacionamento, casar e por aí vai. É um ótimo jogo, dá uma olhadinha depois, que vale a pena. E o segundo jogo que eu vou comentar, eu ia falar sobre Blazing Chrome, porém, eu tinha dinheiro guardado pra comprá-lo e de repente, Dragon Ball FighterZ entrou em promoção pelo mesmo valor. Aí eu falei, mano, acho que eu vou comprar o FighterZ, hein? E aí eu acabei jogando o FighterZ. Eu já tinha jogado ele pela demo e em casa de amigos. Agora eu tô comprando no Switch. E, bom, eu tô na luta aí por treinar e tentar ficar um pouquinho melhor em algum tipo de jogo de luta, né? O que é um sonho muito difícil. Com certeza. Mas a minha expectativa é que eu pelo menos fique razoavelmente ok com o Tenshinhan, porque eu gosto muito do personagem, cara. Eu acho que ele é meio desmerecido e, sei lá. E ele é forte nesse jogo, né? Eu lembro que ele tava top nos campeonatos. Ah, não sei. Isso é um problema pra mim, então. Porque às vezes a galera pode não querer jogar com ele, se estiver no online, coisa do tipo. Acho que o máximo que acontece é que você vai se sentir merda porque todo mundo faz tudo com o Tenshinhan e o seu é uma pedra. Obrigado, Jumon. Você é muito mais parecido com o anime, sabe? Nossa, não. Não vem falar isso, mano. O Tenshinhan foi o único que segurou o Buu lá quando eu tava na porra toda da treta lá. Eu só consigo pensar o Tenshinhan naquela cratera no chão, sabe? Mano, deitadinho. Que porra. Não, e esse é o Yantia, pô. É verdade, eu tô confundido. Não, então o Tenshinhan é zoado mesmo. O Yantia que era bom, verdade. Confundi os dois. O que você tá falando, cara? Eu confundi o Tenshinhan e o Yantia. Desculpa, o personagem secundário do Dragon Ball. Não, mas o Tenshinhan é da hora, cara. É o que eu tô te falando. E no Dragon Ball ele é muito mais da hora do que no Dragon Ball Z. Mas, bom, fica aí pra uma discussão de Dragon Ball, cara. Enfim, pra quem nunca jogou, mano, também é um ótimo jogo de luta. Mano, tá na Evo aí, é só você assistir. Rolou o campeonato recentemente. Sonic Fox ficou em segundo, ele era campeão também, mas, bom, foi emocionante. Eu só acho que ele tem o melhor estilo de arte de um jogo de anime que você possa ver. Então, eles dropam FPS pra aparecer com o anime. O jogo é esteticamente bonito. É até impressionante que ele tá rodando no Switch. Então, algumas animações, né, eles fazem exatamente igual o anime. Por exemplo, as poses do Goku são poses que são referenciadas às cenas do mangá e do anime. Você pode pegar qualquer animação de golpe que ele já tenha feito, que vai estar em algum lugar do anime ou mangá. Mesma coisa com os outros personagens. Os estilos de luta são baseados não só no anime e no mangá, mas também em poses de luta que realmente trazem da lore do personagem. Por exemplo, o Yanti, ele faz um estilo específico do estilo do lobo dele lá, que é um estilo bem maluco, inclusive. Né? Assim como o Tenshinhan é o estilo da garça, né? Então, esse tipo de coisa pra fã de Dragon Ball é bem legal. Então, eu não gosto de Dragon Ball e tenho um conhecimento bem raso de tudo. Só sei dos memes e coisas que eu vejo na internet. Então, esse jogo não me chamou a atenção. Mas eu concordo que ele é bem bonito mesmo. Era um jogo de anime de luta 2D. Os caras fizeram um trabalho bem caprichado. E se eu não me engano, ele tem muita coisa que facilita jogadores novos também, que você fica apertando um botão seguido várias vezes e faz um combo bem foda lá, por exemplo. Ele tem o Assist Mode lá pra quem quer fazer os combos melhores, né? Mas eu desabilitei porque eu quero tentar treinar um pouco com algum jogo de luta, então vamos ver se eu consigo. E você achou que no Switch ele tá rodando bem? Você sentiu algum problema, alguma lentidão no jogo? Ou senão ele tá muito feio na televisão? Então, às vezes que eu joguei no Switch, eu joguei no modo portátil. Eu ainda preciso testar na TV. E eu também não tenho como comparar porque eu mal joguei em outros consoles, né? Então, eu não sei, cara. Eu não tive problemas rodando no Switch, assim, olhando de uma perspectiva você de quem... Você não se incomodou. Isso. Não teve slowdown ou não é um jogo que eu achei feio rodando. Na realidade, eu achei bem bonito. Porém, eu não tenho como comparar com outras plataformas. O meu também não foi tanta coisa. Eu, por mais que eu não tenha feito o mês de... O checkpoint passado, a maioria das coisas que eu joguei muito no mês passado, no mês retrasado, na verdade, de junho, eu tinha acabado falando no podcast, né? Que foi o Cadence of Hyrule e o Bloodstained. Que eu não terminei o Bloodstained ainda, dia de passagem. Mas coisas que eu joguei no mês de julho, chegou finalmente na minha casa o Persona Q2, New Cinema Labyrinth, que é o último jogo do 3DS, aparentemente, assim, o último jogo de peso, agora vai ter só os My Horse and Me 3D. Eu achei, tipo, assim, eu fico triste porque o meu maior pesar com o jogo é que eu gosto de dublagens em inglês, porque quando eu acabo jogando alguma coisa em japonês, eu fico comparando muito o que eu tô ouvindo com o texto que tá traduzido, porque são duas línguas estrangeiras que eu entendo mais ou menos, mais o inglês do que o japonês. Então eu fico ouvindo e falo, putz, olha, ele não falou isso aqui, tá? Então eu perco a experiência do jogo quando eu jogo qualquer coisa com áudio em japonês. E o Persona Q2, ele não tem áudio em inglês. Ele não tem dubs, né, que os caras falam. Então é um jogo que eu acabei, tipo, por exemplo, percebendo que tem personagem no Persona 5. O Persona Q2, o foco dos personagens é dos caras do Persona 5. Eles encontram os personagens do Persona 3 e do 4 depois. Mas a história, tipo, o estilo do jogo, tudo é muito focado no estilo que o Persona 5 tinha, né? E até uma coisa que eu achei muito interessante é como que eles adaptaram pro 3DS e ficou muito bom. Tem uma UI muito característica. Quando entra em batalha, eles usam coisa do Persona 5 junto com essa ideia de labirinto. Então mostra, tipo, uns créditos rolando e aí começa a batalha. Eu achei o jogo, assim, ele tá muito, muito bom. É uma batalha bem fluidinha. É o estilo Ethan Odyssey, então se você não gosta de navegar em labirinto, né? Que a diversão ainda é ficar navegando nos labirintos e ficar ouvindo os personagens do Persona conversando, né? Eu achei até as conversas desse melhor que a do Persona Q1, porque eles têm um cast mais fechadinho no início, então eles conseguem desenvolver isso melhor. Mas o que me tirou do jogo, assim, e ainda não terminei, eu joguei acho que umas 15 horas, 16 horas, o que é pouco, foi essa porcaria da dublagem, que a Atlus não tá traduzindo jogos nesse final de vida do 3DS. Mas por que que isso aí tira, assim, deixa o jogo menos interessante pra você? É porque você realmente percebe que tem coisas que traduziu errado e você dá uma brochada geral? Então, percebe que tem coisa que traduziu, não errada, né, mas que teve adaptação, você percebe a adaptação, e você, eu acabo, assim, inconscientemente eu acabo focando nisso, entendeu? Eu olho e falo, vou ouvir o que eles estão falando. E aí nisso. E aquela coisa, também tem uma coisa que eu não gosto. É que assim, eu gosto de ouvir a frase inteira do cara, ele falar toda a frase dele, aí eu dou skip no texto. E em japonês, às vezes, eu não sei até onde a tradução foi. Então eu fico ouvindo, eu tenho que esperar uns 2 segundos pra ver se o cara não vai falar mais nada, aí eu pulo o texto. Então, eu fico com essa coisa, tipo, ah, eu tô ouvindo, vai, por exemplo, o. Entendo detalhe, o Ryuji, ele é um personagem que eu odeio por causa que ele não consegue falar effing, né? Ele é um personagem que não. Ele é um. Como é? Um arruaceiro que não consegue falar fuck. Basicamente, não consegue falar palavrão. Eu acho isso estúpido. E no jogo eu vi que isso aí é tudo da tradução, porque ele nunca fala ele não fala palavrão em japonês. Ele fala de um jeito mais empolgado. Mas ele não fica falando qualquer palavra que pode ser, tipo. Ele não fala, tipo, sei lá, Kusoyaro, um negócio assim no meio. Então, você fica percebendo a adaptação, você percebe, ah, como que se agarra no personagem, ou senão como colocaram isso, e não vai, acaba demorando muito pra jogar o jogo assim. Pera, só pra esclarecer, você tá falando que nos diálogos aparece um F e reticências, é isso? Não, ele fala effing. Não lembra, no Persona 5, ele fala, ah, this effing, não sei o que, ele fala EFGN. Toda hora fala isso aí, eu não sabia que era o nome de adaptação. Eu também não. E aí, ele, tipo, ele fala de um jeito empolgado em japonês, por exemplo. Ele é meio grossão, mas ele não fala palavrão. É, ele fala muito. No Persona 5, ele fala muito shit. Mas ele não lembra de ele falar F, isso eu realmente não me lembro. E aí, coisa assim, por exemplo, me tira, tipo, foi o Shin Megami Tensei, o Strange Journey Redux, que também foi no DS. É, como a Atlus tá cortando os custos, esse jogo aí, ele, tipo, ele tinha novidade de ser dublado, e aí, nisso, eles trouxeram pra cá só a dublagem em japonês, não tinha inglês. Aí tem Tales of Hearts R, de PS Vita, esse foi o pior, porque, tipo, eles traduziam uns negócios que os caras falavam assim, ah, santo Deus, aí os caras colocavam, tipo, eles, pra tirar referência religiosa, eles colocavam, tipo, Holy Whale, e meteram o plot americano, o ser sagrado era uma baleia. E eles nunca comentavam sobre alguma porcaria de baleia. E aí você fica tipo, mano, o que tá acontecendo, velho? E o Persona Q2, eu, assim, me deixou mais feliz com os personagens, porque eu vi, ah, putz, foi a tradução que sacaneou o Ryuji em muitos pontos que eu não gosto. Mas mesmo assim, eu fico tipo, pô, mano, queria estar ouvindo eles falando inglês. Oh, o Xenoblade 2 passou um pouco por isso também, pelo que eu lembro da nossa discussão. Pra quem tiver interesse, a gente tem um cast de Xenoblade 2, estação, Skinner 64. O Lucas tá pegando fogo, né, velho, mano? Ah, tem que fazer o jabá, né, pô? Mas pra quem tem interesse no Xenoblade 2, a gente fala também desses aspectos de tradução que tira coisas religiosas e eu não sabia daquilo e quando fiquei sabendo eu fiquei também um pouco mais decepcionado. Eu acho só sacanagem não gostar do Ryujin por causa dele não conseguir falar palavrão. O que ele fala algumas palavras, né? É só que não é, é mais family friendly, eu acho. Então, mas é estranho um family friendly num jogo 18+, que cita algumas coisas e não é só por causa disso. Eu não gosto do Ryujin também por causa do fucking adults, effing adults. Aí o Persona 5 tem um bicho lá que é um pênis numa carruagem, meu. Por que que não vai ter falando fuck? Justíssimo. Ô, Jamon, você tentou explicar sobre esses elementos que eles deram uma união, essa mistura do Persona 5 com o Etrian Odyssey. Eu não entendi muito bem, eles só adaptaram a UI do jogo pra parecer com o Persona 5? Ou tem mais elementos do Persona 5 de batalha que tá mais presente, né, Etrian Odyssey? Eles recriaram isso. Tem mais elementos, assim, tipo, a música, né, todas essas coisas, elementos de UI são meio estilo Persona 5 com esse toque de cinema. Então é mais fácil ver do que explicar, mas aí no jogo, por exemplo, quando você mata todo mundo com... Como era? Deixa eu ver. Se você mata todo mundo, você derrubou todo mundo. Uhum. E o seu time tem uma certa vantagem... Não, mentira, você derruba todo mundo, aí você... É um personagem que chama. Ah, vamos fazer o Hour of Attack. Isso já tinha no Persona Q. Mas agora quando o Hour of Attack termina... Ele faz igual o Persona 5 e tem uma cena pós que... E aí, como são muitos personagens, a cena não é tão estilosa, né? Não é tão bem feita. Mas aí são todos os personagens fazendo uma pose meio que naquele estilo Game Over e tal. Que tem no Persona 5, quando termina as lutas. Aí tem os seus personagens da party fazendo essa pose, tipo, saindo da batalha e que eu tô explodindo atrás. Então tem esses elementos a mais de Persona. É, tá. Mas não tem gimmick novo, né? Aparentemente é só elemento gráfico, então... É só tudo visual. Sim, é mais visual, Essa parte de você. É, essa parte aí já tinha. Eles mudaram um pouco, não é de, nem de Persona 5 nem de Etra. Agora, as side quests do jogo, você é passado para outro mapa, então você não tem que refazer os mapas ou rever os mapas. Você entra num mapa novo e você vê uma parte side quest. Que aí eles colocam você, tipo, os bônus que você ganha fazendo essa side quest, por exemplo. Ah, você vai ter um ataque agora em conjunto do Akihiko, da Chie e da Makoto. Com os três fazendo golpe de karatê. Então você tem esses golpes a mais com os personagens fazendo em dupla. Aí até um gimmick, né? Até uma nova coisa, uma coisa nova. Tipo, esses personagens fazendo os ataques juntos era uma coisa que não tinha nos outros. Entendi. É, provavelmente eles usaram a mesma framework do Persona Q, né? Eles não quiseram criar mais, né? Ah, não, isso sim. Mas é o Etrian mais limpo que você pode... É o mais avançado que você tem, né? Foi o último Etrian criado, entre aspas. Uhum. Então você tem meio que tudo feito pra melhor. Por exemplo, você não precisa mais... Quando uma coisa que Etrian e Persona Q você tinha que fazer... É, quando você volta da dungeon, você tem que ir e se curar. Você gasta dinheiro e se cura, né? Então você tem esse cálculo que você tem que fazer, de você tem que deixar um pouquinho de dinheiro pra você conseguir dormir no inn e ficar de boa. Ou renascer as pessoas, que gastava dinheiro também. Agora é automático. Você volta, tá todo mundo curado, todo mundo renascido. E você já tá preparado pra vender suas coisas e de novo entrar na dungeon de novo. Então eles aceleraram vários passos que Etrian tem. Só que... E a história tá boa? Ela tá melhor... Em questão de tipo de desenvolvimento do que o Persona Q, mas pelo que eu ouço falar dos dois, tipo, uma das reclamações que o Persona Q2 ele tenta corrigir é que falaram que o Persona Q era muito sombrio. O final do Persona Q falam que é muito sombrio. E aí eles falaram, ah, então a gente vai deixar um clima mais light no Q2. Então, tipo, é uma historinha legal, só que desde o início você já sabe mais ou menos. Pelo menos até onde eu vi, eu ali falei, ah, até agora não me surpreendeu nada. Qual é a lição que eles estão tentando passar? E eu acho que vai terminar, eles vão terminar com essa lição mesmo. É que eu acredito que esse é um jogo que se vende muito na base do fanservice, né? Já que tá juntando várias personas, vamos ver as interações entre os personagens que têm características opostas ou parecidas. É bem nessa pegada, né? Sim, e é com foco na interação dos personagens com o cast do Persona 5, né? Porque o do 3 e do 4 interagindo entre eles, a gente já viu no Q1. Ah, verdade, verdade. Na época do Q1 não tinha o Persona 5, né? Não, e tá. É, as coisas novas, os personagens novos são os do Persona 5 e a protagonista feminina do Persona 3 Parable. Então a gente tem esses personagens sendo mais foco na narrativa. Outro jogo que eu joguei mais rapidamente e eu não terminei, mas eu achei interessante, assim, eu acho que aqui a galera ia gostar, é o Baba Is You, que foi lançado esse ano pro Switch também. Eu queria comprar esse jogo, sério. Só não comprei porque eu não tenho cartão de crédito e não fui lá no Switch Online. Ah, é por isso que você joga tanto jogo físico, cara? Não, não é só por isso. Falta no cartão, só. Não, não. Que vacilo, Lucas, mano. Não é só por isso, não, mas aqui eu queria... Achei o conceito bem interessante. Falando do conceito do jogo, pra quem não conhece, é um jogo que você brinca com palavras pra... É um jogo de puzzle que você brinca com palavras pra resolver o puzzle. Então, tipo, por exemplo, você tem essa frase, Baba is you. O que ela significa? Significa que, traduzindo, Baba é você. Então você tá controlando o Baba. Aí tem as palavras wall, fire e is, que seria sempre o conectivo entre as palavras. E aí outro, às vezes adjetivos, às vezes um que é tipo é victory, é win. Aí tipo, por exemplo, se você colocar you is win, você vence o jogo. Você venceu aquela fase. Então a ideia do jogo é você ficar pegando essas palavras que são bloquinhos e você ficar tentando mexer nos bloquinhos pra conseguir terminar a fase. É muito criativo, assim, o que você consegue fazer. Você consegue se multiplicar, porque você consegue colocar, tipo, Baba is Wall, Wall is Baba, ou Baba is Wall, não lembro agora. E você transforma um no outro. E aí, nisso, você coloca que você é o Baba depois. Então, agora você é o ser multiplicado. Então, tem horas que pedem isso. Então, é impressionante como é um jogo, tipo, com um conceito... É um conceito complexo, mas é bobo. E o quão difícil ele consegue ficar pra ficar pensando no que você tem que fazer. O jogo, ele sobe muito rápido de dificuldade, assim. Eu gostei, eu não travei até a parte que eu tava. Mas eu fiquei já, tipo, em uma fasezinha, eu fiquei meia hora olhando e falando, mano, o que que eu vou fazer aqui? Como que dá pra eu manejar esses blocos? Porque se você desconecta também, tipo, por exemplo, se você não tem nada que é você, você, entre aspas, perdeu, porque você não consegue controlar mais nada. Então, tem todos esses pontos e... é genial, assim, o negócio acontecendo. Você olha e fala, meu Deus, que porcaria inteligente. Então você ainda não terminou? Não, não terminei. Eu joguei umas 2 horas, assim, acho. Ah, porque eu ia perguntar se o jogo é muito curto. Depende se, o quão inteligente você é. O quão você consegue sacar todas as fases rápido. Mas o jogo eu não reclamaria de tempo, porque eu tava indo e eu falei, ah, não parece que tem um final rápido. Ah, então isso é um ponto bem positivo, porque esse jogo não é tão barato. É, me parece uma experiência parecida com Scribblenauts, né? Que você escreve alguma coisa pra passar uma determinada fase lá e aí você se surpreende com o que acontece, né? É, eu, no caso, se eu estivesse empacado no jogo, eu ficaria testando um monte de coisa e aconteceria alguma coisa, eu ficaria impressionado com o que eu posso fazer no jogo. Acho que é isso, né? Então, Scribblenauts, eu diria que ele testa mais a sua criatividade pra resolver problema. Porque no Baba você não cria nada, tá tudo lá. Todas as peças do quebra-cabeça estão lá. Você tem que só resolver esse quebra-cabeça. Eu não sei, é que talvez eu esteja suspeito, mas eu diria que ele testa muito mais uma lógica de programação do que uma criatividade em si. Sim, ele testa muito mais sua lógica lá no negócio e fala, ah, o que eu vou fazer? Quais são os passos que eu tenho que tomar aqui pra resolver esse problema? Então, é um sentimento diferente. No Scribblenauts, eu às vezes brincava mais. Tipo, ah, qual meme eles conseguiram colocar aqui, sabe? Tipo, se eu colocar Deus, quem mata Deus? Então, até é existencial isso. Então, é que é meio complicado, porque... é verdade. É que é meio complicado, né? Porque eu entendo que é uma lógica que você tem que seguir, porém, é uma quebra de expectativa muito alta que você tem que estar presente, né? Você tem que ter uma suspensão da realidade muito, muito grande nesse jogo pra você imaginar o que você tem que fazer pra passar daquela fase, né? Então, sim. Eu não sei se é algo tão exato, assim, pra você falar, não, é só lógica. Também eu acho que tem mais criativa do que lógico. Algumas fases, eu vi que dá pra resolver mais de um jeito, né? Por exemplo, o cara... Eu tava vendo gameplay na internet, o cara preferiu fazer um grande esquema das coisas pra colocar que Baba é que Yui's win e aí ganhar o jogo. Outras você pode colocar que tal coisa é win e você pega essa coisa. Se você faz isso, você ganha também. E eu preferi fazer isso. Eu preferi mover algumas coisas a menos e chegar no lugar, em vez de transformar o bloco do win e levar pela fase inteira. Algumas vezes eu consegui ver isso. No outras eu olhei e falei, cara... O meu negócio foi tão, tipo, foi tão no último passo que eu não sabia se tinha como mudar isso, entendeu? E às vezes parece que a resposta é uma só. Mas ele realmente deixa você, tipo, se você conseguir pensar fora da caixa, talvez tenha mais jeito. Mas pra um jogo indie, ele tem uma profundidade absurda. Talvez eu tenha sido um pouco ofensivo até. Caramba. E agora um joguinho mais rápido, eu não terminei. E é um jogo que eu tenho que falar antes de ele lançar no Smash. Que eu joguei bastante Banjo-Kazooie, né? Eu tava jogando acho que desde o final do ano passado. Aí eu jogava em pequenos bursts, assim. Eu terminei 3 fases, né? Terminar, entenda que eu peguei 10 quebra-cabeças e tudo que tinha lá pra pegar. Então eu fiquei brincando nas fases por bastante tempo. E eu parei na última fase e eu não tô com vontade nenhuma de voltar pro jogo. Caramba, por quê, cara? É muito antigo pra você? Não, então, não, porque senão eu teria tido esse problema antes, né? É que assim, uma coisa que eu gostei muito no Banjo é que quando você tem uma fase, você entra nela, você... E eu acho que até Mario Odyssey simula muito isso. Você tem um mundo pra explorar, você tem que entender como a lógica daquela fase funciona. E aí você fica brincando, explorando as coisas, e nesse meio tempo da sua exploração, que é muito tempo que você não tá... Eu, pelo menos, eu jogo sem um objetivo no início, e depois que eu olho e falo, ah, saquei essa fase. Aí eu começo a tentar procurar as coisas pra fazer, né? Às vezes, durante isso, eu posso completar alguma coisa. E a última fase, ela separa meio que em 4 tempos, assim, é uma fase, e ela tem 4 portais, e cada portal ela muda essa fase pra uma estação do ano. E aparentemente uma, não sei se uma relaciona com a outra e tal, mas quando eu vi isso, e assim, é a nona fase, acho que é a nona ou décima, então é tipo, eu já joguei bastante. Eu queria só terminar a porcaria do jogo, e eu olhei pra isso e falei, meu Deus, quanta coisa pra fazer, são 4 versões da mesma fase, e ficar subindo, porque o 64 também, o controle do 64 não ajuda, porque eu tô jogando no 64 o negócio, o controle do 64 não ajuda a você ter um movimento muito preciso, assim, e rápido. E aí eu simplesmente falei, ah, quer saber, ó, depois eu volto pra cá, eu falo no checkpoint mais tarde, e eu deixei isso tanto tempo pra trás, assim, que eu falei, ah, melhor falar sem zerar, porque vai demorar isso. É, cara, a Click Clockwood, essa última fase aí, realmente é um porre. Eu gosto muito do primeiro Banjo, já terminei algumas vezes, Mas sempre, das vezes que eu não terminei, eu empaco naquele Clockwood, porque é muito chato realmente trocar a estação, porque se você quer... No Banjo-Kazooie é assim, tem que pegar 100 notas pra você fechar a fase 100%. Só que se você morre, você reseta esse número. Então, na Click Clockwood, você fica trocando de estação, que demora. Aí você pega, vai, 60 notas e cai da árvore e morre sem querer. Vamos lá fazer tudo de novo. Então, é trocando de estação, subir na árvore, descer na árvore. E essa é realmente a fase do Banjo-Kazooie que mais trava todo mundo, porque é muita coisa pra fazer. As outras são mundos um pouco menores. Mas só o fato de ter 4 versões ferra mesmo. Ah, cara, como um cara experiente em chegar no final do jogo e parar de jogar, eu falaria pro Jomon não parar e continuar, mano, senão ele nunca mais vai pegar. O que já tá era, atendendo, né? Ah, então. Ó, e só pra avisar o Jomon, se você não gostou da Click Lockwood, eu vou te falar que o Banjo-Tooie, a maioria das fases dele são de tamanhos parecido com essa, então por isso que muita gente não gosta do Tooie. Então, pra mim o problema maior é a separação, é porque você tira o fluxo de pensamento que você tava na fase, você fala, ah... Entendi, o chão aqui atrás tem tal coisa. Aí você vai subir da montanha, a árvore, e a árvore aqui em cima tem tal coisa. Só que tem 4 dessas fucking árvores. E então isso que me deixou... Oh, meu Deus, caralho, isso aí não termina. É chato termina. Mesmo, isso aí. Porque no inverno da árvore não tem a colmeia. Aí você vai no outono, tá ela normal. Aí no verão tá gigante. Aí você tem que explorar de outra forma. É, exatamente. Aí eu olhei e falei, assim, mas o jogo, tirando isso, o jogo é muito bom. Eu me impressionei com ele envelheceu bem, né? Talvez ali, um port pro Switch que eu saiba no Xbox, quando teve a versão nova do Banjo, a versão remasterizada, eles guardam os seus dados, né? Então você, tipo, quando você morre, você não tem que começar do zero a pegar os quebra-cabeças. Então só isso já salvaria bastante, principalmente essa fase. Relaxa que depois também tem o quiz da Brunchilda lá e aquela e parte eu, também eu, é meio... Eu vi isso aí, eu ia fazer o Google, porque eu acho uma palhaçada um jogo de 15 horas me obrigar a decorar coisa do jogo, assim, nome de personagem, vai se fuder. Lucas, ajuda o cara a terminar o jogo aí, mano. Zero pra mim, Lucas, vem cá na minha casa. Ó, o chefe final é muito louco, só te dou esse incentivo, então, é muito bom mesmo. Ai, ai, um dia eu venho aqui falando que eu terminei essa coisa e não valeu a pena. Ó, mas pra fazer sentido no Smash lá, o Final Smash do Banjo, você tem que ver o final também. Eu já tomei spoiler, né? Pelo próprio Smash. Obrigado, então, Smash. Já era. Você nunca mais era isso aí. Pô, Lucas, mano. Tá cada vez piorando mais, cara. E o último jogo que eu joguei, talvez seja o que a gente menos vai falar aqui, é que na espera do Fire Emblem Three Houses, eu peguei um Fire Emblem que tava travado, assim, que eu tinha deixado também em vias de terminar, mas não terminei. E terminei agora, que é o Fire Emblem The Sacred Stones, que é o 8º jogo da franquia. É o Fire Emblem do Efraim e da Erika. Então esse é o primeiro Fire Emblem, deixa pensar, eu acho que é o primeiro Fire Emblem que tem divisão de caminho no meio do jogo. Então você joga o início do jogo, a história é junta dos dois, e aí os dois irmãos, eles se separam, são gêmeos. Eles se separam e cada um vai pra um lado fazer uma coisa, e aí nesse momento você escolhe qual rota você vai tomar, se você vai seguir o caminho do Efraim, ou se você vai seguir a rota da Erika. E aí eu segui a rota da Erika, joguei, e aí volta no final os dois, volta a se convergir, acho que é isso a palavra, e termina o jogo. E aí eu tinha parado um pouco depois dos dois voltarem ao mesmo, a se juntarem, e tipo, sei lá, capítulo 18 terminando 20. 21, eu tava nessa parte, aí eu, na espera do Fire Emblem Three Houses, fui lá e terminei. E assim, eu joguei o jogo no normal, não, acho que é normal, não tinha outra dificuldade, então é classic, né, morreu, e Dosla, você tá no meu coração, cara, você tomou aquele crítico que eu não ia resetar o jogo por você. E aí, é um jogo muito mal falado entre os fãs da franquia, ele é um jogo muito fácil, mas eu gostei dele, assim, eu não fiz nada pra upar, eu só fiz a história principal, segui, e eu gostei do jogo, assim, eu achei um jogo bem agradável e, tipo, eu não sei por que ele não fez tanto sucesso no ocidente. Pera, porque... pra qual plataforma esse jogo? GBA. Ah, tá. Foi o segundo Fire Emblem a sair no ocidente. Mas é isso, eu acho que não tem mais nada que eu joguei, assim, eu joguei coisas menores, mas que eu quero trazer pra cá depois, tipo, Undersong, é uma coisa que eu ainda espero terminar e falar aqui no checkpoint, então... Nossa, cara. Vou deixar esses guardados. Mano, termina o Undersong, cara. Um dia. Termina o Banjo, termina o Undersong, Jamon. Não termina fica um monte de coisa. Termina esses jogos. E agora a gente vai começar a sessão de comentários, e como eu sou o host, eu não vou ler também, porque senão fica muito repetitivo e vocês estão ouvindo muito minha voz. É, e você inventou um novo nome pra sessão, né? Era sessão de interação com o ouvinte, agora é sessão de comentários. Não, é a sessão de interação com o ouvinte, que é uma sessão de comentários com outro nome. Gourmetizou o nome, hein? Gourmetizou, em qual versão? Na interação com o ouvinte? Sessão de interação com o ouvinte. Mas então estamos na sessão de interação com o ouvinte, e eu vou pedir para o Lucas, por favor, que leia-os para nós. Então vamos lá. O primeiro comentário, e na verdade o único que a gente vai ler aqui, é do Ian Matsumoto. Olá, pessoas. Parabéns pelo programa. No site do Estação 64, do lado da A... Peraí, como é que é? Esse foi um problema que o Mario resolveu, pode pular. Ah, não, mas rapidinho. Ele tava reclamando que quando clicava no checkpoint eu não podia encontrar os episódios anteriores. Eu acho que no momento que você estiver ouvindo esse episódio, já vai ter uma nova versão do site e vai estar melhor pra você navegar. É, porque eu tô me mexendo aqui e ainda tá dando pau. É lógico, eu não arrumei ainda. E agora sobre jogos, ele comentou aqui do que ele jogou, em uma opinião também do cast, do que a gente falou no checkpoint. Sobre o Hollow Knight, eu considero como um dos melhores Metroidvania, e eu quero perguntar pro Lucas se ele pretende fazer o final do Embrace the Void, último panteão. Eu não arrisco, já que não tenho força de vontade de matar mais de 50 bosses pra esse final. Como vocês falaram, preferir ver no YouTube. E eu concordo com você, Ian. Deve ser uma coisa bem... a sensação bem recompensadora fazer isso. Só que eu não tô com saco pra fazer um negócio dessa dificuldade. É muito difícil. E também é muito tempo. Então você vai se desgastando, e é uma coisa que não vai recompensar no jogo tanto. Então vai no YouTube, realmente, assiste o final e acabou. Esses 50 bosses, não tem pausa entre eles? Assim, não tem um checkpoint entre eles? Tem outras versões antes que tem menos chefes, e tem um banco que você consegue sentar só pra trocar a pin, acho. Na verdade, eu não lembro, cara. Faz um tempo que eu joguei e eu esqueci, mas é um negócio difícil e acho que não tem pausa, não. Putz, que aí é complicado, né, mano? Porque, assim, quando eu tava jogando Hollow Knight, um boss é desgastante e você... assim, tem uma boa chance de você errar as coisas, né? 50 em seguida é meio... É, o problema é que não é só 50 seguidos. São eles, mas versão mais difícil de alguns lá, que é um negócio absurdo. Então, eu ia falar, tipo, se fosse eles enfraquecidos ainda vá, mas eles piores, aí é complicado. Então, tem chefe lá que dá muito dano e você chega nele antes de chegar no último e você, putz, vou ter que fazer 49 chefes seguidos. É estressante. E voltando ao comentário do Ian, sobre o checkpoint no mês de junho foi rushando pro New Game Plus do Tales of Vesperia pra tentar aprender a jogar com personagens que ignorei pela primeira vez, Judith, Raven e Patty. Eu não joguei o Tales of Vesperia, então não tenho muita noção. Cara, tem que ter bastante saco, assim, pra você ir pro New Game Plus. Eu vou esperar, por mais que ele seja bom. Eu não tenho paciência pra fazer New Game Plus. Então, tipo, eu perdi já muitos saves que estavam preparados pra New Game Plus e queimou HD de PS3. E eu fiquei triste, mas paciência. Mas sobre esses personagens, eu acho, tipo, eu não. Desses aí, quando eu tava jogando Vespera, eu tava jogando com a Perry. Eu tentei jogar um pouco com a Patch e com a Judith. E a Judith pra mim é meio que uma tentativa fracassada, eu não consegui jogar com ela, é uma tentativa fracassada de fazer alguma coisa aérea, e o Vesperia, o gameplay dele pra mim não ajuda você ficar no ar, assim, a Mila no Zilia consegue, e ela no Vesperia não é tão boa assim. E a Patch eu acho engraçadinha, ela batendo com as coisas dela, piratinha. Tentei experimentar o Stardew Valley, nunca joguei nenhum jogo de Harvest Moon, mas dropei em 8, 9 horas de jogo. E eu acho que se você jogou 8, 9 horas, já valeu alguma coisa, pelo menos. Eu queria saber o motivo dele ter dropado. Eu também sou desse jeito, Mario. Tipo, eu joguei o Stardew Valley, eu gostei, mas olhei e falei, joguei um pouquinho no primeiro dia, e aí eu olhei e falei, não quero voltar. Sei lá, acho que é meio que Assim, na minha opinião, e eu vou ser estranho, porque eu gosto de Harvest, de Animal Crossing, mas no Stardew Valley parece que falta objetivo, sabe? Você meio que, como tem um tempo fixo e ele vai passando e tal, você vai passando vários dias, mas você tem, eu sei lá, eu fiquei sentindo que eu não tinha o que, pra onde ir, assim. Tem muita coisa pra fazer, mas eu não tenho o que pensar em ir, sabe? Mas o Animal Crossing não é assim também? Você só pensa em melhorar a casa, mas É que depois Animal disso. Crossing eu penso mais que é parecido com, tipo, com a vida. Ela não tem sentido, mas você dá um pra ela. O Stardew Valley, como o tempo ele passa correndo, assim, então você meio que você não consigo atrelar aquilo com a minha vida, por exemplo. Eu olho e falo, eu tenho que fazer alguma coisa rápido, porque o tempo vai passar. E tem uma hora que você simplesmente talvez trava por tanta coisa pra fazer, mas sem objetivo claro do que você tem que fazer de saída, assim, né? O que é mais importante você fazer. É, eu suponho que depois de 8 ou 9 horas você já tem entendido que não dá para se criar mais objetivos do que o jogo já te apresentou, né? Quer dizer, não tem mais o que esperar além disso. O resto é com você, você que cria, né? Por Então, aí. eu acho que esse é o tempo do breakdown do jogo, mano. Se você vai continuar ou não, tá aqui o tempo limite, sabe? Aí ou você parar agora com 9 ou você vai até 60. Aliás, lembrei de outro jogo que joguei que foi o Katana Zero. Quem curte Hotline Miami vai gostar bastante, mas é bem curto. Esse aí eu assisti meu irmão jogar um pouco, ele também comentou que parecia o Hotline Miami em questão de estética, e ele gostou até que bastante, mas tinha alguns problemas lá que ele falou que não era um jogo muito marcante, e eu preciso dar a chance ainda para ter minha própria opinião também. Eu joguei um pouquinho, comprei o jogo porque tava mais barato na eShop brasileira, assim, tá barato ainda. Ele lembra muito Hotline Miami pela estética e pelo negócio de, uma fase curta que você tem que ser muito rápido, matar todo mundo, e importante, né? Você tem que matar a galera. E se você morre, você volta pro início bem rápido. Então ele tem esse fluxo de gameplay também, ele é muito, lembra muito de Hotline Miami. E morre em um hit, né? Tem esse Morre um ponto. hit, sim. Por mais que nesse você, no Hotline Miami, você meio que não tem habilidades para impedir isso, né? Nesse você tem uma parada de tempo, se você dá espadada na bala, reflete bala, então você tem alguns migués a mais, né? Pra dar. No Hotline Miami é bem tipo, um cara chegou atrás de você, batendo com um cano, sua cabeça morreu. E esse jogo, eu achei até ele meio pesadinho, que ele fica mostrando o cara, tipo, o cara ficar tomando droga pra esquecer, não peguei muito o que é a história, mas eu sei que ele fica tomando umas drogas pra esquecer alguma coisa, pra esquecer, acho que talvez a matança que ele está fazendo. Então, tipo, é meio. Ele tem um clima bad vibes, assim. É, ele vai no psicólogo lá, toma as drogas. Exato. E obrigado pra você que ouviu a gente até agora. Não foi um mês muito. Muito barulho. Muitas jogatinas da gente. E o Jeff não tá aqui também, não teve a sessão indies aleatórios da vez. Mas eu espero que você tenha gostado. Comente o que você também tá jogando durante o mês de agosto, agora, né? Que o próximo vai ser sobre o mês de agosto. E eu espero que vocês ouçam o nosso próximo episódio e tenham curtido esse episódio. Eu acho que eu estou repetitivo. Dêem sugestão do que jogar também. Acho que a gente pode até jogar, no meu caso, eu poderia ver o que poderia ser jogado pro próximo checkpoint. E não teve jogatina? Cara, esse Dragon Lost aí tá cravado na minha retina, a tela inicial do jogo. De tanto que eu liguei essa porra. Eu jurava que ia ser na minha rola. Ah, não, cara, aí não.